O Einstein, que estava com sua namorada, jogou a mulher na cama e tirou a roupa. O que foi que a mulher disse para ele? É igual a MC2. Que físico! Ah. Horrível. Ele. Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Bem-vindos ao NHS, eu sou Sidney Alencar e o Nola não é essas coisas todas não. Estou aqui com André Alexandrino. Saudações digitais, pessoal, desde criança que eu sonho com o buraco da minhoca. Também está aqui com a gente Chico Clayton. Saudações, galera, e lembrando o velhinho Albert Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Muito bem, profundo. E está aqui com a gente também ele, editor, produtor, idealizador do SapiensCast, André Teixeira. Olá, pessoal. Queria ser um pouquinho do Taz nesse momento. Taz, quem é o Taz? Taz, o robô lá da... Aquele robô tem talento, cara. Aquele robô que parece uma caixa de fósforo quebrada. Remendada, né? Horrível. A gente vai falar sobre Interestelar. Interestelar está longe, eu vou dizer assim, a milhares de anos-luz de distância de ser um filme difícil de entender. Então, não vai rodear este NHS o fato de não entender o A ou B. Então, assim, todo mundo entendeu o que é que tá acontecendo. É super autoexplicativo o filme. O cara pode não ter entendido a mesclagem que ele faz de ciência e, digamos assim, drama humano, né? Dramas pessoais, drama das pessoas. Mas é um filme facílimo de entender, que podia estar na sessão da tarde. Ó, mas avisando aí, é um filme até um pouco antigo, né? Tem alguns meses já. Mas a gente vai avisar de qualquer maneira que este programa está recheado de spoilers. Então, se você não assistiu o filme ainda e não quer estragar nenhuma das surpresas, para de escutar agora, vá lá assistir o filme e logo que depois que terminar de assistir o filme, volta pra cá pra gente começar a discutir, beleza? Você está no NHS, o podcast que não sai. Ó, eu tava dando uma olhada, uma pesquisada aqui, breve, pra relembrar alguns pontos do filme. E aí, onde é que começa o filme? Começa com aquela praga que mostra que a Terra tá num futuro, não diz exatamente qual é o futuro, quantos anos à frente, mas mostra que a Terra ela está sendo assolada por uma praga e tem aquela nuvem de poeira, né? Aquelas tempestades de areia. Alguém pode começar a me explicar o que seria aquilo? Alguém pegou mais algum detalhe que eu não peguei? De onde é que surgiu aquela praga? Conseguiu captar alguma coisa, Clayton? Não, eu acho que foi da liberdade poética do diretor. Eu não encontrei qualquer referência, eu fiz uma pesquisa bastante esmiuçada sobre essa praga. Sobre essa praga? Literalmente, né? Sobre essa praga. Sobre a praga da praga, e eu só consigo achar que ele precisava de uma instabilidade inicial, como é característica de toda narrativa, para começar o filme. Eu discordo. Eu acho que essa referência à praga, ela é secundária à trama, não precisa de aprofundar. Faz sentido sentir falta da explicação? Faz. Dá pra sentir falta. Só que, inclusive, isso fica até como um mote pra uma futura produção e fazer uma referência a isso. Acho que, na minha opinião, é secundário. Não prejudica o filme essa não explicação de onde vem essa praga. Então, até porque o filme já é bem comprido, né? São 2 horas e 40 minutos. Se for... explicar e detalhar mais do que o Nolan já detalha outras partes do filme que a gente vai falar aqui, então talvez, e como o André falou, acho que também não interfere muito na trama do filme. Fala ali no começo, tem um problema, beleza, e agora a gente vai partir para resolver o problema. Sim, só a respeito dessa praga, assim, eu acho que ela foi um argumento bacana, assim, porque praga, bactéria, inseto, surgem novas pragas, novas bactérias todo dia, né? Então, assim, no filme surge uma praga que se alimenta de nitrogênio, né? E tem uma hora que o personagem do Michael Caine fala lá no filme que ela se alimenta de nitrogênio. E, assim, 78% do ar atmosférico é nitrogênio. Então, assim, essa praga tem comida pra caramba, não falta. Então, ela tem uma facilidade de se reproduzir que nem praga, né? Mas não chegou a mostrar exatamente o que era, não, né? Eu fiquei até preocupado se eu que tinha perdido algum detalhe do filme, mas foi isso mesmo, ele não detalhou muito, não. Mas assim, a gente sabe que essas coisas podem surgir a qualquer momento. Como já surgiram, né? Em algumas outras situações. É. Tá? Entendi. Por exemplo, já foi descoberta uma bactéria que ela se alimenta de nylon, né? E o nylon é uma invenção contemporânea. Ou seja, essa bactéria surgiu há pouco tempo. Então, assim, para surgir uma bactéria que se alimenta de nitrogênio, não é impossível, entendeu? Ninguém sabe, né? O argumento que o filme aposta é esse, né? Que pode surgir uma praga que se alimenta de nitrogênio. Deixa eu ver se eu entendi. Aí ela se alimentando de hidrogênio, rareia as partículas. Nitrogênio, né? Isso. Ah, tá. Tá pensando que era hidrogênio, porque na minha cabeça, se rareassem as partículas de hidrogênio, teria mais dificuldade de formar água, né? Mas não é por aí, não. É nitrogênio. Em relação a essa praga aí que se alimenta de nylon, quer dizer, então, que se eu estiver ali soltando pipa, e eu posso perder a minha pipa por uma bactéria que vai comer a minha linha nylon, é isso? Exatamente. A não ser que você tenha cerol. Ah, tá aí, ó. O cerol. A praga mas contra a praga. A linha é de algodão, não? Exatamente. Eu fiquei calado aqui que eu nunca vi. Rapaz, lá na copiária soltava. Era linha nylon. Era linha de nylon, era. Exatamente. Que a pipa de vocês vai voar baixo. A minha pipa. A pipa do vovô não sobe mais. E aí depois aparece lá o protagonista do filme, que é o Cooper, né? O Cooper é um ex-piloto. Também ele não entra muito nos detalhes com o background dele, mas só mostra que ele é um piloto dos mais experientes e mais especialistas naquilo que ele fazia, não é isso? É o papel do Matt McConaughey. Na primeira cena do filme, a cena que abre o filme, é ele se acordando de um sonho. Na verdade, tinha acontecido, né? Ele estava se lembrando, estava sonhando aquela coisa que já tinha acontecido, que era um acidente, que ele estava voando numa espaçonave lá. Eu lembrei de Top Gun nessa parte aí, foi só ele. E acontece uma anomalia gravitacional que impede dele continuar o voo, né? E aí nessa hora a gente não sabe ainda que essa anomalia gravitacional é a vertente principal do filme, né? E aí depois mostra também a filha dele, que é a Murphy, né? Ali eu também já fiquei, depois no final do filme, fiquei percebendo se ali já não dizia alguma coisa com relação ao futuro do filme, né? Não, já faz uma referência que você não consegue saber, né? Digamos assim que é a cabeça, não, é o rabo da cobra, e a cabeça vai lá na frente e no final a cobra morde o próprio rabo, né? Nesse sentido. Aí depois do pesadelo dele, o que acontece? Tem a história de que a ida à lua é uma farsa, né? Que eles tentam tirar da cabeça das pessoas, né? Essas viagens espaciais. Tem uma lavagem cerebral, digamos assim, para que as pessoas sejam mais terrenas, né? Não, ó, vamos cuidar aqui da Terra, vamos plantar. Não existe essa história de viagem à lua, né? E aí a filha do Cooper, né, que é o personagem principal, tem nota boa na escola, o filho também, não, mas você tem que ser engenheiro, ninguém quer. Aliás, você tem que ser fácil. É engraçado que a história muda a questão da importância, né? A profissão das mais importantes é agrônomo, né? Não é mais engenheiro, ninguém liga mais pra engenheiro, até fala assim, né? Inclusive, essa é uma das partes, assim, humanas, né? E éticas, e essas questões mais éticas e filosóficas do filme, que questiona esse investimento na NASA, que a NASA faz, né? Esses investimentos milionários passam, inclusive, a NASA a fazer por baixo dos panos, né? Esses projetos. Hoje já existe esse questionamento, né? E há argumentos em favor e argumentos contra. Se você for ver, muitas das coisas que a gente utiliza hoje tem a ver com a NASA. Por exemplo, a papinha, né? Essa papinha de criança, papinha de enfim, a fórmula da papa, né? Foi desenvolvida em função da alimentação de astronautas. Outros aspectos que também tem a ver, a prótese dentária, né? Porque no espaço há uma deteriorização aí de algumas partes biológicas e os ossos estão inclusos, então desenvolveram próteses dentárias para substituir aí os dentes dos astronautas. Então tem várias coisas que surgiram em função da NASA, mas há um questionamento exatamente disso. Os Estados Unidos investem tanto nisso e há fome no mundo e tudo, então há umas questões éticas que é retratada exatamente nesse aspecto, né, da importância, que hoje, nesse momento, é importante que tenha agricultor, né, que hoje, digamos assim, que a gente sabe que é importante, é onde estão gerando aí alimentos, né, para eles e muitas vezes também para não só para subsistência, para venda também, mas o grande salário, a performance midiática fica para engenheiros, astronautas, etc. Tem esse aspecto de ética e humana também no filme. Eu achei a parte mais legal no filme essa daí, no que a professora fala para ele, quando ele vai lá conversar sobre o desempenho da filha, que ela diz que aquilo lá foi propaganda, né? Que o homem não chegou à Lua e que aquilo foi fundamental para que os russos acreditassem, quebrassem, gastassem o dinheiro todo que eles tinham numa tentativa de fazer uma coisa que era inverossímil, né? Não podia ser feita, era impossível. Achei interessante essa sacada. Aí eu lembrei de um outro filme que foi tratado no NHS número 1, que é O Iluminado. É o seguinte, existe um documentado chamado Room 237, né? Quarto 237, que para alguns os adeptos e os fãs de teoria da conspiração, que diz que é a prova cabal, material, de que suposta chegada do homem à Lua, né? Em se tratando de uma farsa, teria sido filmada pelo Stanley Kubrick. Você já viu esse documentário, André? Não, não vi esse documentário, mas eu conheço essa história. Similar a isso aí, tem aquele O Mera Coincidência, né? Vocês já assistiram? É, sim. Mera Coincidência, que é com Robert De Niro, Dustin Hoffman, que eles criam toda uma produção e inventam uma guerra só pra desviar o foco do escândalo na Casa Branca. Mas nesse mesmo sentido que o Cleiton falou, de que inventaram, filmaram um evento importante, mas que na verdade ele nunca aconteceu. É, porque assim, mesmo que o homem tivesse, assim, eventualmente chegado à Lua e que se não tivesse imagens bem convincentes disso, você ia precisar tê-las. Você não ia só ter que botar o ovo, ia ter que cacarejar, né? Então, assim, a única pessoa que teria condições de fazer aquele tipo de filmagem com aquela qualidade e tudinho seria o Kubrick, porque ele já teria filmado o 2001. Um Odisseia no Espaço, um clássico no seu estilo. Então, quando você pega esse documentário pra ver, e assim, o documentário ele é todo comentado, ele pega elementos que de forma alguma seriam assim coincidentes no filme, né? Por exemplo, ele coloca umas águias, umas estátuas indo, umas águias num patamar atrás do cara que contrata o personagem do Jack Nicholson. Então a águia era o símbolo da Apollo. Assim, o filme é todo recheado, é muito legal, só vendo mesmo assim o documentário para você ver como ele permite uma leitura no mínimo ambígua desse filme do Kubrick. Eu acho que esses caras da teoria de conspiração têm muita criatividade, mas quando você vai ver o argumento deles, tem muita teoria da conspiração que é muito bem embasada. Eu sou totalmente contra a teoria da conspiração, sou a pessoa que tem mais ódio de teoria da conspiração. Adoro teoria da conspiração. Eu acho que a gente devia fazer um depois, NHS somente especial de teorias da conspiração. Pronto, mas assim, só pra não desvirtuar e fechar o arco da ideia, assim, o discurso é muito ambíguo. O discurso é muito ambíguo. Tem uma hora lá que o personagem do Jack Nicholson fala: você sabe que eu tenho patrões, você sabe que eu tenho obrigações, você sabe que eu tenho que fazer o que eu sou pago e que eu não posso sair disso, sabe? Então, assim, não dá pra passar sem uma segunda leitura, porque é fodástico mesmo. Voltando para a questão da praga, o que eu achei interessante também é que ele mostra lá mesmo que rapidamente é toda uma civilização, nem uma civilização, a maneira como aquela população naquele período, naquele lugar, ela se adaptou, né, a viver com aqueles transtornos, né? Então sempre tinha um horário, meio que eu tava saindo da escola, tinha aquela tempestade, então eles tinham que correr, fechar os vidros, chegava em casa, a casa já era toda preparada. E achei interessante uma cena lá que a Murphy esqueceu de fechar a janela, não é isso? Do quarto. É tipo assim, como se tivesse esquecido esquecido de fechar a janela quando tava chovendo. É. E aí ela fala, ah, fica chateada e tal, vai sujar, mas não é aquela coisa, ah, meu Deus. Porque você fica esperando uma praga. Eu, pelo menos, tava esperando assim. Uma praga, e aí que vem a tempestade de areia, você acha que vai arrastar tudo, vai quebrar tudo, entendeu? E não, é simplesmente é uma coisa grande, que tá trazendo transtorno pro mundo todo, mas ao mesmo tempo, ali, naquele momento, é só uma coisa que enche o saco, entendeu? É, inclusive, esse aspecto aí, eu coloco como um dos furos do filme. Embora ele consiga representar bem o que uma comunidade ou o resto da humanidade esteja passando em apenas uma casa, né? Eu acho que poderia ter alguma referência ao resto da humanidade, né? Quer dizer, tá passando por uma praga, mas você não vê o que é que tá acontecendo com o resto da humanidade e o resto do mundo, onde é que tá? Tem essa coisa egocentrista, né? Dos Estados Unidos, talvez, representado naquilo, né? É o mundo representado numa casa, digamos assim. Eu acho que fizeram mais abrangente, mais amplo, né? Digamos assim, tava tendo uma partida de beisebol, vocês lembram? E aí eu também agora, isso me lembrou, porque você vê a tempestade lá no fundo, aquela coisa assustadora, e tipo assim, o pessoal vai levantando devagar, mas não com aquela pressa, mas acabou o jogo, estragou o jogo, vamos todo mundo embora, entendeu? Mas o pessoal saindo bem tranquilamente. Então não é essa coisa que é um monstro que vai acabar o mundo. Uma referência. Essa tempestade de areia, ela é baseada numa tempestade que ocorreu de fato nos Estados Unidos na década de 30. É a chamada Dust Bowl. E essa tempestade de areia é outra coisa bem factível no universo do filme. Porque é o seguinte, essa Dust Bowl real que aconteceu nos Estados Unidos foi uma época de muita seca, lá, uma seca muito forte. Então muitas plantações morreram, então ficava muita terra no país inteiro, né? Muita terra. E muita terra sem a plantação para fixar aquilo ali, tinha as tempestades de poeira. Assim, no filme, a gente vê muito aquelas plantações vastas, né? Mas, assim, a gente pode subentender que no mundo todo tava muito seco, né? Aquela praga tava destruindo tudo. Eu também, isso aí não me incomodou, não. Eu acho que aquela visão ali deu a entender que o mundo todo tá passando por isso. Ali é só uma história que tá sendo retratada naquele pedaço do mundo, mas que também poderia ser contada em todo, qualquer lugar do mundo também teria o mesmo cenário, digamos assim. E antes da gente passar pra parte mais científica do filme, né? Que talvez tenha sido o foco no restante das análises, das mídias que trataram o filme, mas o filme também fala de incertezas, né, nesse aspecto do futuro da humanidade, fala de mentira, esse spoiler é muito forte, eu não sei se eu vou dizer, mas fala de mentira, fala de amor, que aí o Sidney tem crítica em relação a isso, né? Mas o mais marcante pra mim é que isso, sempre que eu me lembro, me dá uma coisa ruim, assim, uma angústia, no momento em que eles descem, né, ao planeta a ser visitado, e eles passam 2 horas lá. Quando eles voltam, essa cena eu acho que eu nunca mais vou esquecer. Mas os dois chega já nela. Ah, então tá certo. Ele foi convocado, né? Ali também é até o papel do Michael Caine, que é um cientista que tá pesquisando há não sei quantos anos. Eu também não entendi direito o que é que ele tava pesquisando ali naquele momento e por que é que ele chamou o Cooper. Não, na verdade, ele não chama o Cooper. O Cooper vai bater onde ele tá. Ele acha as coordenadas pelaquela mensagem lá. Ah, é verdade, é verdade. Faz. Exato. Porque é um negócio meio viajante também ali, né? Ele, de uma hora pra outra, a menina, não, tem um fantasma no quarto. Aí eu fiquei meio voando nessa parte aí. De uma hora pra outra ele descobre meio que um código Morse, não é isso? Aí pra mim aí já começou a ficar meio torto o filme, mas... Aí eu acho que é licença poética aí. Rapaz, quando realmente... a gente começa a falar muito licença poética no filme, já tá... Já mas é porque o cinema, né? É licença poética, pô. Total. Não, mas assim, tinha que... a forma como ele encontrou para dar um fechamento, né? Eu vou insistir na cobra que morde o próprio rabo, foi por meio de uma coisa tão rudimentar que cria até pensei nisso agora, um certo paradoxo, um imenso paradoxo no filme, né? Que você tem uma relação entre passado e futuro, nessa relativização do tempo em função da gravidade, a gente já entra nisso aí, mas que é resolvida com um código é completamente ultrapassado, mas que foi importante em outros momentos da humanidade, né? E aí ele... Eu não tô falando com relação ao Código Morse, não. E vamos falar logo do Rabo da Cobra, porque quem tá escutando aqui já assistiu o filme, já teve aviso de spoiler, então pronto. No final, ele tá mandando mensagem pra ele mesmo, né? E aí, eu não tenho nenhum problema. Se ele tivesse, tipo assim, escrito uma carta, então o cara encontrou, o Cooper do passado encontrou uma carta lá no quarto. Beleza. Ah, ok. Mas, e você encontrar um pedaço de papel em qualquer lugar, é a coisa mais normal do mundo. Porque eu tô enchendo o saco, é que ele vai lá no quarto, aí vê a porra dos livros mexendo, umas luzes, e dali ele capta que tem um fantasma mandando uma mensagem em código Morse do nada, assim. Tipo, Cleito, se tu vai no teu quarto, começa a mexer os livros. Lembrando aqui, pra eles. Lembrando aqui do NHS sobre histórias de assombração, que a gente conversou no NHS número 20. Tá no quarto. E aí começa uma luz, que começa os livros a se mexer. O que é que tu faz? Porra, não. Correndo, né? Sai do lado, né? Pois é. Mas ali é porque é o seguinte, quando ele tá naquela zona pentadimensional no final do filme, pra ele enviar a mensagem pra ele no quarto, ele não teria como mandar uma carta. Porque ele diz que a única coisa que sai do buraco negro é a gravidade. Então a única mídia, digamos zonas assim, gravitacionais, né? É. A única mídia que ele tem, usando esse termo aqui com liberdade também, é mexer na gravidade. Então tem uma poeira caindo, então ele bota ali a mão pra formar aquele código de barra lá, né? Que é um binário. Ele não tem como escrever uma carta e mandar ali pra... Ah, beleza. Aí eu aceito também. Eu só estou... Meio da gravidade. Eu tô implicando com o Cooper do passado, que até aquele momento, igual a gente que tava assistindo o filme, não tinha noção de nada. E do nada veio uma ideia na louca da cabeça dele que ele é um código. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Aí ele conseguiu pegar esses códigos e descobriu a localização de uma base super secreta dos Estados Unidos, não é isso? Que é uma coisa que acontece com todo mundo todo dia, né? De vez em quando. Mas só pra voltar a parte final que ele tá se comunicando e complementar, é estranho ele tá ali como se fosse tocando numa arca, né, e mexendo no ponteiro do relógio. Eu entendo a referência, e voltando à licença poética mais uma vez, a referência ao tempo com o relógio, porque na verdade, se perguntar para uma pessoa o que é o tempo, a pessoa não vai saber dizer, né? Ela sabe o que é o tempo, mas não sabe dizer o que é o tempo. Ela entende o tempo como o relógio, que é o demarcador, digamos assim, inteligível do tempo. Mas ninguém sabe dizer o que é o tempo, né? Ninguém, de modo geral. Ilustração visual do tempo. É, ilustração, né? Visual pra do gente. Tempo. Agora, realmente, assim, isso aí é uma licença mais do que poética, porque o cara tem umas cordinhas lá e fica por trás da estante tocando harpa e mexendo no tempo, ali é o ápice da licença poética, no entanto, até porque é no final, né, aquilo ali. Eu me sinto, assim, vocês falando de licença poética, eu me sinto, quando eu fui ver o último filme do Nolan, que foi o último Batman dele, que tinha umas cenas bem batimescas, e que o pessoal ficava dentro do cinema dizendo: ô, mentira! Eu, tá, tu entra no cinema pra ser a história de um cara, não, que é bilionário. Inscrições. Ô, mentira. Não, assim, é o filme. Gente, é o filme. Tem certos pré-requisitos, tem as mentiras lá, que elas são... Você não precisa mexer nelas. Elas têm que existir pra que exista a trama por trás da mentira. Mas aqui a gente tá questionando. Furos pra mim são furos de roteiro, assim. Eu acho que liberdade poética é disso que você tá falando. Ah, se é um filme do Batman, eu vou pra um cinema esperando ver um cara fantasiado e com cueca por cima da calça, batendo em todo mundo e ninguém descobrindo quem ele é. Beleza, aí eu vou preparado. Mas se é um filme de ficção científica, né, e se baseia muito, contrataram até o Kip Thorne, que escreveu a parte científica, ou seja, para embasar toda a parte científica de forma real e estudada, então que faça o negócio todo dentro dessa linha, entendeu? Nem que não seja todo, mas que não seja tão poético. Também não dei essas derrapadas, né? Mas assim, eu discordo desse ponto de vista de ser um furo de roteiro. Várias pessoas dizem, né, que tem furo de roteiro nesse filme. Eu discordo que isso seja um furo de roteiro, porque é o seguinte: nunca ninguém esteve num buraco negro. Ninguém pode dizer que aquilo ali é mentira e nem verdade. Então ele criou, aquilo ali é uma criatividade. É um fantasma, né? Ninguém nunca foi fantasma e voltou, né? Então, pra dizer se é verdade, quer dizer, não que eu saiba, né? Não, mas eu acredito nisso daí. Sim, você pode acreditar, mas você não pode provar. Exatamente. Eu posso. Pois, tem alguma faca aí perto? Não, não aqui, mas eu posso. Eu passei igual o Chicó e o Lampião. É o Chicó, pegar uma gaita aí, tá? Mais uma coisa, outro furo, na minha opinião, né? O pessoal consegue fazer muita coisa, passar por um buraco de minhoca, já a gente explica a diferença de buraco de minhoca para buraco negro, mesmo sem ser especialista no assunto, a gente explica, porque é assim. Longe disso, viu? Mas o cara passa por um buraco de minhoca. Galáxias, que é longe disso, né? Que é algo, que é algo imaginário. Não, de uma dimensão. Buraco de minhoca não é imaginário. Não, é imaginário não. Aí tem teorias, cálculos. Mas peraí, tem teorias não é imaginário. Não, é imaginário, só tem teoria. O buraco negro já é mais real. Mas tem cálculos. Mas é, né? Menos real do que o buraco negro, a buraco de minhoca. Então, o buraco de minhoca, ele é teoria porque, justamente como você falou, ele é, o buraco de minhoca, ele é atravessar o buraco negro, não é isso? Não, é atravessar uma dimensão para outra. Buraco negro é outra coisa. Mas e se faz através do centro do buraco negro? Não. Não, não é isso não, são coisas diferentes. É não, são coisas diferentes. Não confunda corda cósmica com buraco de minhoca com buraco negro. Jesus com Genese. Mas o que acontece é assim, os caras conseguem passar por um buraco de minhoca, vão para um planeta, né, que é do lado de um buraco negro, e não consegue, e assim, e se surpreende com um planeta que é feito de água, já tendo experimentos anteriores sobre o planeta. Ou é um grande furo, ou então faz parte da mentira que eu falei, que eu não vou dizer qual é, porque também é putaria, ou então faz parte dessa mentira. Mas de todo modo mentira, é algo... Mentira, homem, fala logo. Não, antes de morrer, o cientista que fez os cálculos e planejou toda essa viagem, ele disse que é mentira, que não resolveu a equação, que já tá tudo acabado, não explica por que ele fez isso, mas explica que é uma mentira, e aí a Murphy fica puta porque acha que o pai dela sabia. E simplesmente abandonou. Quer dizer, eu entendi não. Eu tenho umas teorias por que é que ele fez isso. Mas antes disso, ele foi lá, encontrou a base, encontrou o pessoal lá. O cientista explicou pra ele a missão, que seria eles encontrarem o planeta Terra que estaria condenado, e eles estariam embarcando na missão pra poder encontrar outros planetas habitáveis. Habitáveis e fazer uma migração, né? Migração, é. E aí outros cientistas já tinham ido na frente, isso, pesquisando. Lázaro, né? Isso, já tinham mandado mensagens, e essa outra segunda missão iria lá pra poder resgatá-los e pegar mais informações, tal, tal, tal, aquela coisa toda, né? Isso. Que é o plano A. O plano A seria a migração, né? Fixar a base para que houvesse essa transferência de pessoas do planeta Terra para lá. É o plano A. Por que que é o plano A? Porque o Cooper estava com a fixação de que queria voltar, né? Essa questão do drama da família, de querer voltar para ver a família. Na cabeça dele, o Cooper ia fazer a missão rapidinho, tal, beleza, volta e pronto. Acabou tudo resolvido. Vamos bem ali habitar um planeta. Vamos bem ali habitar um planeta. A gente volta já. Tipo isso. Só que no primeiro planeta que eles foram, aí chegou naquela cena que até aí eu tava achando um filme muito bom, e pra mim essa cena também, André, foi a mais genial, que deu a sensação, uma angústia, né, uma agonia, que eles descem, talvez o André Teixeira possa até explicar mais a questão de por que que se dá essa diferença de tempo, mas eles descem num planeta, e nesse planeta, o tempo que eles passam lá, em outros lugares, na Terra, por exemplo, ou na nave, passa muito mais anos do que passa nesse planeta. Então eles vão, e era um tempo que eles deviam passar lá, tipo 20 minutos, não sei, pouco tempo, e quando eles voltassem pra nave, era pra ter passado algumas horas ou dias na nave, né? Na verdade, eram 2 horas, foram 2 horas que eles passaram, e aí aquele momento mais angustiante pra mim, quando eles voltam, que eles demoraram um pouco mais, né? Tem passado 20 e poucos anos, o cara tá, ficou tal, tá barbado, tá, você foi... O cara que ficou esperando a nave. Exato. E a astronauta diz que nós não estamos preparados para isso. Isso aí foi muito marcante, né? A gente sabia na teoria, mas agora a gente não está preparado para isso. Deu angústia naquela cena, porque o cara que ficou na nave, né? Ele falou: eu pensei que vocês não iam mais voltar. E o cara tava só na nave. E aí você começa a pensar que ele passou 23 anos só, isolado, sem comunicação, num ambiente fechado. Ele falou até que dormiu, né? Durante esses 23 anos, ele ficou estudando Gargantua, né? Que é uma informação que vai ser muito importante lá na frente. Gargantua é o nome do buraco negro, né? Isso. E ele fala até que utilizou aquele sono, sono criogênico, né, que chama, pra passar o tempo, mas também não aguentou, e ele fala também que chegou a pensar em não esperar mais, ou seja, eu entendi ali que ele pensou em se suicidar. Isso é uma pensando bem, isso é uma coisa que realmente fica em aberto, né? Ele estava muito preparado, ou então é outro furo, porque o cara passar esse tempo todo indo enlouquecer, né? Tem. Não, mas eu acho que pra mim ele tava bem pertinho de enlouquecer. Ele se questionar. Ali pra mim, ele foi o resumo da frase assim: esperar porque não ficou de vir. Você fica naquela, esperando, esperando. Não, não vem mais não. Mas e se daqui a 5 minutos eles voltarem? Entendeu? O que mata é essa indefinição. E eu senti essa angústia naquele momento. E eu acho que o Cooper, quando caiu a ficha, que ele fez os cálculos rapidamente, conta de padeiro galaxial ali, conta de padeiro interestelar na cabeça dele, aí ele sentiu: caramba, minha filha já é um adulto agora. E acho que isso foi que pesou pra ele, né? E na verdade, vê se o André consegue explicar isso, né? Entrando aqui na parte científica, o buraco negro, ele tem uma gravidade tão imensa que ele distorce tanto o espaço e o tempo, que na verdade minutos, né, equivaleriam, isso, né, dentro, né, do buraco negro, equivaleriam a milhares de anos fora. Só que eles não foram para dentro, né, eles foram por um planeta que orbita o buraco negro. Esse é o planeta do Miller, né, é o primeiro planeta que eles vão. Isso, o Miller é o astronauta que foi antes, né? Isso, na missão Lázaro, né, tem 12 planetas, 12 astronautas que vão antes para ver quais os planetas mais propícios. E três dão sinal de que, opa, é aqui. Então, o primeiro que eles vão é o do Miller, né? Que tem aquelas ondas gigantes. Tem dois efeitos do buraco negro nesse planeta, né? Que a gente percebe no filme. O primeiro é aquela onda gigante, que tecnicamente não é uma onda. Que é o efeito de maré. Aquele é o efeito de maré, exatamente. É como se o planeta estivesse girando e aquela mega onda é a atração que o Gargantua faz sobre a massa de água do planeta. Então é o planeta que está girando e aquele volume de água parado, né? Sugado pela atração gravitacional muito forte do buraco negro. E a outra, o outro efeito que a gente percebe no filme do buraco negro é essa distorção do tempo, né? O que é que acontece? Que é o seguinte, isso tem a ver com a teoria da relatividade que foi descoberta por Einstein em Sobral. Em Sobral, exatamente. No interior do Ceará, né? Então, é o seguinte, a teoria de Einstein diz que o tempo é relativo. Ele descobre que o tempo não é absoluto. O tempo que passa para mim pode ser diferente do tempo que passa para você. E o que é que pode distorcer essa relativização do tempo? Você se deslocar em velocidades próximas à velocidade da luz e uma forte atração gravitacional, né? Eles colapsam essa que se imagina que é um tempo absoluto. Entendi. Então, esse planeta tem uma atração muito forte, que é a atração de buraco negro, essa diferença é muito grande, né? Uma hora nele equivale a 7 anos da Terra. E aí, galera, quem fala aqui é o Antônio Duarte. Ganhei um DVD da Banda em Groove no NHS. Valeu. O planeta não é habitável, eles seguem pro próximo planeta, que aí já tem notícias teoricamente um pouco melhores, né? É o planeta do Dr. Man, personagem do Matt Damon. Pois é, pra mim foi surpresa, eu não sabia que o Matt Damon tava no elenco. E eu gostei muito do papel dele, né? Ele me convenceu, assim, ele conseguiu me enganar. Eu achava que ele era realmente um cientista que pensava na questão da espécie, né? Não só no indivíduo. Realmente tinha conseguido informações valiosas, mas na verdade não era nada disso, né? Tem gente que diz que até ele é uma metáfora do ser humano, né? Por causa do nome Dr. Man, né? Homem em inglês. Ah, legal, não tinha pensado nisso. Interessante. Legal. É aquele cara que quer sobreviver. É a história do gene egoísta, né? Tem uma teoria do Richard Dawkins, que é um biólogo evolucionista, que ele diz que os seres vivos, eles são biologicamente egoístas, né? Eles pensam em disseminar os seus genes, em sobreviver, né? E tem algumas interpretações, não são minhas, eu li isso na internet, que ele é a personificação disso, né? É o Dr. Homem, ele é a personificação da humanidade, né? Perfeito. E aí uma hora descobre-se que eles simplesmente não, esse planeta não era habitável, né? E ele tava mandando informações falsas, não era isso? Isso, só pra poder alguém ir buscar ele. Exato, isso é um momento tenso, né? Talvez seja o momento mais tenso do filme, que é quando exatamente o cientista que planejou tudo isso, que tava fazendo todos os cálculos e tudo, ele morre. E na morte dele, ele diz pra Murphy, a filha do Cooper... Isso, o cara que... na Terra, né? O cientista isso, lá antigo. Ele morre na Terra, tá lá direitinho. E ele diz que, na verdade, antes de morrer, o último suspiro era tudo mentira. Como assim? Então, a interpretação é que, na verdade, ele não conseguiu resolver a equação, que ficou por muito tempo lá, era exposta, ela é apresentada no filme. Aquela equação, ela é uma equação real, não é isso, André? Tem dedos do Kip Thorne aí, né, do físico, naquela equação, que foi apresentada para fazer os efeitos especiais e tudo. E, na verdade, ele se lançou ao vazio, quase que um suicídio, que foi o que interpretou a Murphy, né, que manda mensagens desde então, enquanto ela está viva, ela manda mensagens, né, pro pai. O pai vê umas... Isso eu achei uma sacada legal também, né, que tem uma comunicação. Eu também não entendi direito qual era o mecanismo, mas, bom, tinha uma comunicação lá, que eles ficavam mandando mensagens de vídeo, né. E a Murphy foi mandando nesse tempo todo mensagens de vídeo, e o Cooper foi vendo ela crescendo, né, digamos assim. Exato. Só que ele não conseguia responder. Isso é uma outra coisa agoniante. A Murphy, ela só começa a mandar depois de adulta. Ela tá tão afinada com a partida do pai. Isso. O irmão dela é que fica sempre mandando. E ele acompanha. Ele tendo a namorada, ele se casando, tendo filho, ele é avô. Mas a Murphy, ela só manda a primeira mensagem depois que é adulta, pra dizer, ó, você já sabia de tudo, né? Isso. O personagem do Michael Caine aqui, exato. O Professor Brand. O Professor Brand então, falou aqui. Exato. E inclusive, é curioso que o filho dele, que tá sempre ali, desiste, né? De mandar, eu não sei se você tá vendo, essa é a minha última mensagem, adeus e tal. E a filha... é quem não desiste, digamos assim, embora tenha começado tardiamente. Mas nesse momento tenso em que é revelado que seria uma mentira, é que mostra todo esse ápice do egoísmo humano com o astronauta que ficou nesse segundo planeta que eles vão, fazendo de tudo para deixar os outros para trás e ele conseguir voltar. Esse aspecto do egoísmo e da mentira nesse momento de ápice. Agora, nessa questão da mentira dele, o que vocês acharam? Qual era o plano do Michael, do personagem do Michael Caine? Ele sabia que não daria certo essa missão, então qual foi o objetivo dele mandar esses astronautas para esses planetas? Já ouviu falar da Caixa de Pandora? Já. Então, você não pode deixar a esperança chegar para as pessoas e dizer, tem um vírus que vai matar todo mundo e a gente só tem 10 anos de vida. Você não pode fazer isso. É a maneira que ele encontra e é a maneira providencial de fazer o filme dar certo, porque se ele soubesse que era uma mentira e não fizesse a mentira rolar, ninguém teria ido lá para mandar mensagem para o filme dar certo. Não, boa, muito boa. Essa explicação é fantástica. Eu achei muito boa. Eu não entendi nada, eu nem menti. Não, eu vou dizer uma coisa. Nunca você que está ouvindo este NHS, este podcast, nunca você ouviu uma explicação, uma análise tão aprofundada e completa e diferente sobre o Interestelar, sobre a vida humana e sobre o futuro da humanidade. Eu acho que o André tá frescando contigo, Cleiton. Eu tenho certeza que tá. Não, é sério. Eu gostei. Não é só pra salvar o filme. Mas essa coisa da esperança é o que move a humanidade. Vocês acham que a humanidade vai dar certo? Não, beleza. Vocês acham que... Eu entendi essa parte da esperança, que ele fez esperança pro Cooper ir lá. Mas beleza. Só que na cabeça dele, ele sabia que não existia esperança. Então, pra que ele mandou o Cooper lá? Mas não é isso que eu tô dizendo. Mas ele tem a... Peraí, Sidney. Tu viu um outro filme, O Conde de Monte Cristo? Há muito tempo atrás. Pronto, se você tá numa cela, preso e tudinho, e te dizem que tu tem que cavar quilômetros e quilômetros pra qualquer lado pra sair, tu vai fazer o quê? Tu vai ficar sentado lá? Você tem o que fazer, você vai cavar. É a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Eu vou dizer o que eu pensei no momento. Eu pensei, e eu devo admitir que eu cochilei alguns momentos do filme, porque o filme é meio chato em alguns momentos. Herege! Então eu fiquei pensando se eu não perdi algum pedaço. Mas eu fiquei imaginando, o cara viu que na Terra não tinha mais salvação, planeta estava fadado, estava condenado, né, à extinção, e ele mandou aqueles caras ali, aquela astronauta e uma mulher, para começar uma nova civilização em outro planeta, entendeu? Para perpetuar a espécie, ele pensou na espécie. É, esse é o plano B. Com o plano B, ele diz, ó, nós temos aqui milhares de óvulos aqui para criar uma nova população, né, nesse planeta. Se não derem certo para vocês voltarem, aí vai o plano B, que é a colonização do planeta. E, inclusive, ela, uma da astronauta, ela era apaixonada por um dos caras que estava no planeta, né? É o Edmund, é, do terceiro planeta lá. Então foi esse plano que eu entendi do cientista lá. Não, é. Bom, é boa. Mas assim, ele manda vários ovos. Não sei se você perdeu essa cena, mas na missão lá, eles levam milhões de ovos fertilizados em vidro. Uhum. Então, se não der certo pra vocês voltarem, vocês colonizam lá. Isso. Ah, aí, mas eles já sabiam na ida. Que é o plano B, exatamente. Isso, exatamente. Aí o Cooper diz o seguinte: bom, mas plano B não me interessa, que eu quero voltar pra ver a minha filha. Uhum. Aí sim, não se preocupe, que eu tô descobrindo cálculos aqui, toda isso. Essa estação aqui, ela é uma colônia espacial, e eu tô desenvolvendo um cálculo pra utilizar a gravidade e lançar essa colônia pro espaço. Perfeito. Ah, entendi, então, que era outra coisa também que eu não tinha entendido, esses benditos cálculos que iam ser a salvação, mas na prática, pra que é que serviam aqueles cálculos? Era pra isso. Bom, toda aquela estação da NASA, ele fala, ó, isso aqui é uma centrífuga, isso aqui é uma colônia espacial. E aí, pra gente pôr essa colônia no espaço, sair daqui, que a Terra tá se acabando, eu preciso concluir alguns cálculos. E ele diz assim, quando você estiver fora, eu vou terminar esse cálculo, e esse cálculo é pra o quê? Ele vai utilizar uma anomalia gravitacional para pôr em órbita essa estação. Só que ele não consegue desenvolver, concluir esses cálculos, porque ele precisa de dados que ele só pode obter numa singularidade. Uma singularidade é dentro de um buraco negro. E esses dados ele vai obter quando o Cooper manda para a filha dele. E a filha dele põe em órbita aquela estação espacial. Por isso que tem o nome dela. Caralho, estação muito bom. Muito legal. Legal, olha aí, o André Teixeira não dormiu durante muito que bom, eu fiz. Cara. Muito. Olha aí, o André, o Elinho agora chegou, está entre nós. Chegou na parte interessante do podcast, que é quando o filme começa a ficar ruim. Que é isso? Pois é, até aí o filme tava uma beleza. Tava gostando essa questão toda do tempo, espaço, aquela agonia, daquela pressão, aquela urgência. Aí eles começaram a dizer que iam ter que passar dentro do buraco negro. Aí, meu amigo, eu comecei a pensar, rapaz, ou vai ficar muito bom esse filme, ou vai ficar mais ou menos. Mas aí eles começaram a fazer um planejamento que, pra dar certo, eles iam ter que arrudear, né, e passar por dentro do buraco negro. Foi feito estilingue, mas... É, isso aí existe, né? Quer dizer, tem teorias também, né? Não, existe. É o que se usa quando um satélite pega a órbita de um corpo maior pra aproveitar aquela gravidade pra ser jogado lá na frente. Mas não no buraco negro, né? Como é que tu sabe? Eu sei, eu pesquisei aqui na Wikipedia. Mas enfim, aí, o que vocês me dizem disso? O que vocês acharam desse... Perfeitamente verossímil. Esse direcionamento da história. O chame da história foi isso aí, cara. Isso aí é outro ponto que, assim, que nunca se testou, né? É um risco que eu... Não é nem um risco. É uma liberdade do autor. Que é o seguinte, durante aqueles 23 anos que aquele cientista ficou sozinho estudando o Gargantua, ele descobre a velocidade de rotação do Gargantua, descobre várias coisas sobre o buraco negro, né? E aí, como o Cooper tem essas informações, ele entra no buraco negro pela tangente, né? Porque, assim, até onde se sabe, o que se acredita é que ninguém sobrevive a um buraco negro, né? Porque a força gravitacional dele é tão forte que ele... Parte, né? Mas, assim... Há controvérsias, mas eu não vou entrar no mérito de não sobrar nem... Não, é o seguinte, existe uma discussão acadêmica, essa discussão ela durou 30 anos, envolveu Stephen Hawking e um físico americano chamado Leonard Susskind, que o Hawking acreditava que a informação era destruída quando entrava no buraco negro. O Susskind dizia que não, que a informação podia até não ser reconstruível, mas que ela estaria lá. Entendi, e mesmo depois, que outras formas. Exatamente, ela está lá mesmo que desorganizada, ela estaria lá, que a informação não desapareceria. Esse debate aí, ele surgiu à luz de um efeito chamado radiação de Hawking. último, que só poderia existir no horizonte de evento um buraco negro. Então, assim, na verdade, os átomos permaneceriam lá, só que não seriam destruídos, posto que a matéria é indestrutível. Enfim, não conseguiria contar a história. É, a ideia do filme é que ele entra numa velocidade tangencial e, em vez de ele entrar bruscamente no buraco negro, ele entra orbitando na velocidade do buraco negro, né? Então ele consegue entrar sem sentir esse efeito. É a ideia que o autor arrisca, né? Nunca ninguém testou isso, obviamente. E ele foi feliz porque ele usou os dados que o cientista juntou lá naquele tempo que os outros estavam no planeta Água. Ele conseguiu amarrar bem a história, né? Sim. Com da pesquisa, o tempo que o cara ficou estudando, etc. Dessa relação interessante. Uma das formas que comprovaram a questão da distorção do tempo em relação à gravidade foi na década de 1970, né? Uma sonda que orbitava Marte, e eles emitiram um sinal de rádio que chegava à velocidade da luz na Terra. Quando tinha a interferência do Sol entre a sonda e a Terra, esse sinal de rádio chegava atrasado, né? Tinha uma diferença de segundos aí para a chegada dessa onda, dessa informação. E aí a conclusão, né, mais uma comprovação de que a gravidade, no caso do Sol, distorcia, né, essa relação espaço-tempo. Mas aonde foi que isso começou, André Arco e Flecha? Foi em Sobral, em 1919. A teoria da relatividade Einstein foi comprovada também em Sobral. Conta essa história, André Arco e Flecha. Assim, é bom que se faça justiça que foi em Sobral e na Ilha de Príncipe, na África, né? Foram duas expedições simultâneas. Aí, complementando. Eu diria mais. Há um documentário que eu vi no History que eles tentaram fazer essa experiência na Polônia, e os cientistas quase acabaram presos porque estava começando a Segunda Guerra. A Primeira Guerra, desculpa. Eles foram com material astronômico, né, e aí na época ninguém sabia o que era aquela, acharam que era uma arma, mas tu tá preso. Eles foram aprisionados lá, os cientistas. Perdeu o playboy. Acabou que o telescópio era um canhão, qualquer coisa assim. Eles ficaram dentro durante a Primeira Guerra. Quando terminou a Primeira Guerra, eles calcularam o próximo eclipse, e esse eclipse seria visto tanto de Sobral, aqui no interior do Ceará, como na Ilha de Príncipe, na África. Então eles mandaram duas expedições de cientistas ingleses para esses dois locais. O Einstein não esteve em Sobral, é bom? Nunca teve nem no Brasil. Pois é, esse é que eu fiquei. Já esteve no Brasil, ele já esteve no Rio de Janeiro. Ah, é verdade. Por outros motivos, não foi por isso. Fez palestras no Rio de Janeiro já. Inclusive, o astrofísico que escuta o NHS direto, o Marcelo Gleiser, ele tem um autógrafo do Einstein numa foto que o tio dele era... Eles são judeus, né? Então, ele que meio que hospedou o Einstein aqui no Brasil. Que massa. A gente vai postar essa foto aqui, Cleiton? Vamos sim. Olha aí. Tô procurando ela aqui no meio do meu livro. É o seguinte, esse eclipse era visto de Sobral e de Príncipe. E por que eles precisavam desse eclipse? É porque é o seguinte, eles precisavam provar que a massa do Sol distorcia o espaço e o tempo. Então, tinha uma estrela que ficava alinhada, era Terra, Sol e essa estrela, que é Tauro. Taurus Beta. Taurus 1, 2, 3b Kepler. Sempre assim os nomes, né? Das estrelas, dos corpos celestes. Então esses três astros ficavam quase que perfeitamente alinhados. Se da Terra você está vendo um astro que está atrás do Sol, é porque a luz dele está se distorcendo, certo? Ela faz um arco pelo Sol, passa de lado e chega até a Terra. Só que como é que você vai ver uma estrela de dia, né? Com o Sol no meio? Então ele precisava de um eclipse, que é que a Lua passa na frente do Sol, ficaria de noite. Então esse eclipse era visto daqui, Sobral, e eles viram essa estrela, a Taurus Beta. E foi a comprovação da teoria da relatividade. Eu queria saber se haveria uma relação direta entre o calor de Sobral e a luz fazer a curva. Eu acho que a luz de Sobral, ela distorce qualquer coisa. Luz e também asfalto. Tem um livro do Ronaldo Mourão, é um astrônomo brasileiro muito bom. Era. Colaborador do... Que morreu, aí, mano. Morreu pra você, eu, seu ingrato. Morreu pra você, seu infiel. O livro é Einstein de Sobral para o Mundo. E ele conta detalhes dessa expedição inglesa. Aí diz que tinha um momento mais engraçado do livro. É que na época ninguém sabia que porra era aquela, de eclipse. E aí as mulheres grávidas, elas foram pra missa fazer uma oração pro filho não nascer preto. Né? Que acreditavam que era uma maldição, que os filhos iriam nascer negros, né? A ignorância da época, né? Então teve uma missa pra pedir que os filhos nascessem, os filhos de brancos, né? Nascessem brancos. Caramba. Deve ter ainda hoje isso. Mas me diga uma coisa, por que que ficou mais conhecido, qual foi das duas expedições, tentativas aí de comprovar a teoria da relatividade, que ficaram mais conhecidas e por quê? A de Príncipe ficou mais conhecida. É tanto que se você ler alguns livros de escritores de outros países, eles nem citam Sobral. Só citam a Ilha de Príncipe. É porque é o seguinte... O imperialismo americano, que não cita também que o Santos Dumont foi inventor Príncipe do avião. Príncipe é em Cabo Verde, é isso? Eu não sei exatamente se pertence a Cabo Verde, mas fica no litoral oeste da África. Mas aí, naquela época, eles andavam de barco, né? Então, quando eles coletaram os dados, fizeram as fotos, a expedição de Príncipe voltou bem mais rápido. Chegou bem mais rápido à Europa, estudaram lá os dados que eles coletaram em Príncipe e comprovaram, ó, existe aqui. Os dados que a gente coletou de Príncipe já provam. E a expedição que estava em Sobral demorou bem mais tempo. Eles ficaram lá em Sobral, passeando lá, conhecendo a região. Eles coletaram bem mais dados. Na Bica do Ipu. E quando voltaram lá para Londres, já tinha dado como comprovado a teoria, né? Com os dados que eles coletaram de Príncipe. Mas os dados coletados em Sobral são bem mais precisos. As qualidades da foto são bem melhores. Tem toda essa história, né? E aí, Cooper, ele faz uma manobra super radical, entra no garganto, né, que é o buraco negro, ou então também conhecido como singularidade, e aí nesse meio tempo ele já tinha também desacoplado a nave para mandar a companheira dele lá, né, amiga dele, para um dos planetas, pro planeta que estaria lá o companheiro dela, não é isso? Ele começa a entrar no buraco negro e a cair, e aí ele escapa do efeito espaguetizador, até aí tudo bem, beleza, ok, vamos lá. Agora, o que me incomodou foi, tipo assim, aquele momento ali da atuação do ator, pra mim não foi muito legal não, porque eu acho que ele era um momento que a compreensão humana, né, ela não conseguia conceber aquele momento. Então ele devia estar com a cara assim, que espanto, tipo aquela cena lá do 2001, né? E ele tava um cara normal, tipo assim, ah, tô olhando tudo, tô compreendendo tudo, agora é só esperar chegar ao fundo do buraco. É, eu sou foda, meu... Essa queda, a gravidade, nada afetou o meu organismo, tem um... Aí é a famosa LP, né? Licença poética. Pô, outra licença poética. É a principal, mancha, cara, essa daí. Presta atenção, o cara já tinha sido advogado de negros no Estado Racista em Tempo de Matar. O cara já tinha ganho o Oscar em Clube Dallas. O cara já tinha passado por um bocado de perrengue. O que diabo é um buraco negro, mano, pra ele? E que ele também já tentou perder uma mulher em 10 dias. É, exatamente. Então isso daí não é nada. Não, mas aí é onde entra, é onde a cobra morde o próprio rabo. Ou a minhoca morde o próprio buraco. É, aí é onde é o fechamento. Não vou dizer que é o fim, mas é o fechamento da história. É mais estranho do que propriamente ele fazer essa comunicação interdimensional com a filha dele. É mais estranho ele conseguir se comunicar com o robô que se perdeu. Onde você está? Não sei onde estou. Mas eu estou aqui, me diga aí os cálculos que eu faço as contas aqui e mando um e-mail pro pessoal completar. É aquele velho problema do Nolan, né? Que ele explica tudo demais e ele tem que ter um diálogo de um com o outro pra saber exatamente o que é que está sendo tentado. Mas aí nesse ponto, tipo, eu acho que eles param muito nesse filme. Realmente ele é muito pausado pra explicar tudo. Mas, tipo, pra mim, que sou um leigo total em relação a, enfim, essas coisas aí de aritmética. Eu precisava de muita explicação, porque eu nunca tinha ouvido falar nem buraco da minhoca. Eu pensava que era uma piada no começo do filme. Eu nem sabia que se dava esse nome realmente para aquele negócio lá que acontecia. Então, pro grande público leigo, eu acho que era preciso, porque o filme não era... É feito pra entretenimento, não Caralho. Era feito pra... É, porque também visão de diretor também é meio ingrata, né? Você tem que fazer um filme que agrade o povo chato e nerd que nem a gente, né? Que fica esmiuçando todos os detalhes, e olha que a gente nem é tão esmiuçador assim. Também. E também chato. Eu sou chato. E também tem que fazer um filme pro grande público que dê audiência, que dê bilheteria, que pague os custos que não devem ter sido baixos de forma alguma. Um outro parêntese, que é numa parte que vocês já passaram, que eu não estava aqui ainda, que nesse ano, pegue um buraco de minhoca e volte para o ponto que nós conversamos. É, pronto. Nesse ano eu assisti muitos filmes bons. Eu estou fazendo um estudo antes de assistir qualquer filme, que é para eu não perder tempo. Mas tiveram dois filmes específicos esse ano que eu parei, aquela espécie de filme que eu parei no meio do filme para dizer puta que pariu e depois continuar. Tá entendendo? Você quer dizer puta que pariu e apertar o stop. Puta que pariu, foda. Perdi meu tempo. Um foi o Relatos Selvagens, que eu assisti agora recentemente. Ah, espetacular. Não, André? Sensacional. Espetacular. Aquele filme eu parei umas 5 vezes pra dizer puta que pariu. E o outro foi o Interestelar. Cada sketch que acabar, você... É. E o outro foi no Interestelar, principalmente naquela parte em que eles retornam o artista... E a artista retorna pra nave e encontra um amigo lá que já tá com, sei lá, 30 anos mais velho, é? Não sei quantos anos 21, mais. 7 anos. 23 anos. Naquela parte eu parei, disse, puta que pariu. Massa. Show de bola. Eu vou dizer uma coisa. Não precisa mais nem editar esse NHS, porque você chegou, a sua primeira fala foi pra desconstruir e deixar todos nós no chão. De fato, não tem licença poética, questão científica, astrofísica, aritmética, como você falou. Tem um objetivo final. O objetivo final é vender, o objetivo final é que as pessoas médias e abaixo da média, não é o seu caso, entendam. Então, claro que a indústria vai visar no objetivo final dela, que é o lucro, no caso, né? E tipo, se talvez não tivessem todas essas pausas, nem todo mundo ia achar aquele filme foda, não. Se eu não soubesse o que era o buraco da minhoca, se o filme não tivesse me explicado no começo, talvez no final eu tava, puta que pariu, que filme é esse? Não tô entendendo nada. E é mais ou menos a mesma coisa que as produções nacionais, que todo mundo reclama de serem extremamente explicativas, que chega, são chatas. E eu tô falando de produções nacionais do tipo televisivas mesmo, tipo as produções da Globo. As produções de comédia são muito chatas, mas quem é o público da Globo? Da Globo, é foda. Tá aí, acabou de levantar o braço o público da Globo. Quem é o público da Globo? É o povo que torce Flamengo. Por exemplo, tem uma cena do, sei lá, do, eu não sei se era do The Big Bang Theory ou era do Twin Half Men, que era alguma coisa que acontecia e de que a pessoa entrava numa coisa e tava uma pessoa desmaiada. Aí a pessoa, quando ia sair, era uma cena de comédia, só pegava o lencinho, limpava assim no abridor da porta, como é o nome da fechadura, só limpava assim, aí tinha risada e ele saía, né? Tipo, eu nem entrei aqui. Tipo, se fosse aqui no Brasil, talvez fosse o cara entrava, viu o corpo, aí ia limpar lá e dizia, deixa eu limpar aqui, porque senão qualquer coisa vão pensar. Não, tinha que olhar pra câmera, aí a câmera daquele zoom pra dizer isso, um bordão, desonra total, né? Eu não vi isso. Pois é, será se isso é preciso ainda aqui ou não? E tipo, eu acho que eles devem saber disso, né? E talvez o diretor se preocupou com essa perspectiva de rapaz, o nosso público-alvo vai ser esse aqui, então eu preciso até certo ponto explicar isso aqui, sim. O filme tem que ser um pouquinho longo, mas isso aqui vai valer a pena. Aí a gente já parte pra análise da personalidade do diretor, porque tem outros diretores que estão cagando e andando pra esse tipo de coisa e ganham Oscar e são referência e fazem, estão sempre aí fazendo filme e tem financiamento, né? Então... Talvez, André, talvez eu concordo com o que o Elion tá dizendo, talvez seja isso, talvez ele queira fazer esse tipo de filme, que é um filme que não é fácil, que não é digerível pro grande público, pra ver qual é. pra ver se daqui a alguns anos ele pode fazer uma coisa que a partir dali, ou então, enfim, servir como parâmetro pra ele trabalhar depois. Amigo, em Hollywood ninguém faz nada pra ver qual é. Já tá premeditado já. Faz sim. E assim, ele já é um diretor consagrado. O cara já tem meio que tipo um Tarantino, que já tem cacife, já tem dinheiro, já tem liberdade pra fazer o que quiser, porque os filmes dele o pessoal vai hoje também muito por conta do nome dele, né? É verdade. Este senhor, ele fez com que eu fosse pro cinema ver os três Batmans e ver o Interestelar. Foi o diretor que eu mais vi no cinema. E o Interestelar, pra mim, foi uma experiência muito legal, porque foi um filme bacana, fodástico, assim, gostei muito do filme. Mas, depois do Interestelar, eu prometi a mim mesmo que nunca mais iria assistir um filme no cinema. Nunca que mais. É isso, cara? Por quê? Por quê? Dele? Por quê? Não, nenhum. Porque fica um filho de rapariga, uma rapariga, conversando, dizendo, ou mentira, na hora que tava o filho dele lá dizendo que tinha enterrado o filho, né, no caso o neto do Cooper, ao lado do túmulo da mãe dele, aí teve um gênio lá que disse, o filho dele morreu, ele enterrou o menino vivo, pra ver se o menino saia voando. Porra, por que é, cara, que esse povo vai cabeça pra baixo, que é pra ele cavar. Cara, porque tu tem o ser humano que eu tenho mais abuso é realmente esse que vai. Não, é aquele filme é bom, mas é mentiroso demais. É puta que pariu, é pra ser mentiroso. Se não for, não é filme, não tem graça. O Elinho entrou no buraco de minhoca e tá dizendo a mesma coisa que eu falei lá no começo. É um filme. Não, é de lascar, isso é de lascar. O comentário que eu ouvi quando acabou o filme foi um cara comentando assim: próxima vez que eu botar meu filho de castigo, vou botar ele pra assistir esse filme 3 vezes. Tem um amigo meu que ele é. O comentário que a Aline falou quando acabou o filme foi assim: ei, menina, acorda, acabou. Aí eu acabo no raio dormir no cinema, mas. Tem um amigo meu que eu falo pra ele: cara, eu nunca mais vou entrar no cinema pra assistir filme de super-herói. Isso foi bem antes. Ele, por quê? Eu disse assim: porque devia ter um quiz, cara. 50 perguntas simples que a pessoa tem que acertar pra assistir aquele filme. Porque, pô, é foda, cara. Vai uma galera que não sabe quem é o Jarvis, que não sabe quem é o Homem de Ferro, que não conhece a Ima, que não conhece. Pô, não, eu vou assistir o filme, aí chega lá e fica. Não se comporta, fica perguntando, fica pentelhando. Cara, eu fico com ódio, mancho. Eu não vou em estreia, pré-estreia. Então, é outro negócio complicado também, já. Filme de super-herói. Por quê, cara? Bom, mas a gente vai ter todo um tema pra conversar sobre isso, né? E trilha sonora? O que vocês me dizem da trilha sonora de Interestelar? Tinha filme, espetacular. Lá. Tinha música. Eu só lembro aquela que era um fundo, né? O fundo musical, aquele. Fosse um órgão, né? O Elinho pode falar mais aí, mas mudando os tons. Pra mim é o que marcou aquele. É a música do Interestelar. Tanto é que eu toco pra tocar um pouquinho aqui também. Mas fora ela, teve mais algum, assim, marcante pra vocês? A trilha sonora é do Hans Zimmer, que é o mesmo que fez a trilha sonora do Inception também. Também dirigido pelo Nolan. Se eu falar que os filmes que o Hans Zimmer fez, tinha passar o resto do programa todinho. Mas vou falar alguns aqui. Interestelar, Inception, né? Origem. Gladiador, O Rei Leão. Piratas do Caribe, Rush, Cavaleiro das Trevas. Enfim, o Nolan não queria ter problema, não queria dar trabalho, não queria pesquisar, não queria ter algo novo. Tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Meu irmão, tu já tá acostumado a fazer uma porrada de coisa aí. Chegue junto, faça aqui pra mim, vamos aqui e tal. Já nos conhecemos. A trilogia do Batman. Nada. Tá fazendo nada aí. Também a música dele, do Ronzinho. Então eles são velhos amigos, parceiros, né? Parceiros. Pois é, e só pra finalizar, então, aí no final ele para lá, fica flutuando, falando com aquele robô em caixa de fósforo quebrada. E aí ele olha pra uma festa de luz e começa a ver o começo do filme, que é a filha dele vendo os livros se mexendo no quarto, né? É, nesse momento aí, ele tá num ambiente de 5 dimensões, né? Então, o que acontece? É, tem até uma parte, um diálogo bem rápido, que a personagem da Anne Hathaway explica o que é a quinta dimensão, né? Que para uma pessoa que domina a quinta dimensão, ela viajar no tempo é como se ela estivesse subindo uma montanha. Tipo assim, ah, eu posso, ah, vamos bem ali em 1930. Então ele vai para 1930. Ah, então ele usa essa capacidade, estando num local pentadimensional, para voltar no tempo e ver a filha dele, né? Quando é mais nova. É aí que ele manda a mensagem com as coordenadas da NASA e depois manda as fórmulas do cálculo lá para a filha dele, né? O robozinho lá, a caixa de fósforo calcula tudo, passa para ele, ele passa para a filha dele. E aí a filha dele consegue pôr a estação no ar e salva a humanidade, todo mundo feliz. Aí depois como é que ele volta mesmo lá? Não, depois que ele manda a mensagem, esse quarto pentadimensional, ele se fecha. Então ele volta lá para Saturno, que é onde o buraco de minhoca estava aberto. O buraco de minhoca estava aberto entre Saturno e o Gargântua, né? Então depois que esse Triceratops, né, se fecha, ele volta lá para Saturno e vem uma nave resgatar ele, uma nave lá da estação espacial, da comunidade espacial. Vai resgatar ele. Mas ele estava dentro da nave dele? Não, saiu do buraco. Não, super não. Ele ficou só flutuando no vácuo? Foi. Sim, exatamente. Ah, quer dizer que agora também é a licença poética ele não respirar. Não, ele estava com roupa de astronauta. É, cara. Ah, sim. Mas lá no buraco ele tava sem roupa de astronauta. Tava não. Não, tava não. Eu não sei se você já fizeram essa pergunta. Quem foi que deu esse nome de buraco de minhoca, hein? Foi a NASA? Quem foi? Ou foi o cientista que descobriu e deu esse nome genial? Esse nome é científico, viu, Elinho? É, o nome científico. Wormhole. É muito ruim. É muito ruim. É porque tem até umas corrupções dos nomes. Por exemplo, o nome buraco negro, ele é um termo errado, porque eles usavam a palavra estrela negra, porque eles diziam que a gravidade era tão grande que a velocidade de escape, né, aquela, algo para sair daquela lá, tinha que ter uma velocidade muito superior à da luz. E eu li isso daí na época que eu tinha a assinatura daquela revista 7, Cinema e Vídeo. Aí eles falaram que foi um termo que foi erroneamente lançado pelo cinema e que ganhou forma, mas que eles pretendiam trabalhar com a ideia de estrela negra, uma coisa assim. Apesar que esses equívocos também. Estrela da morte. Era porque quem dava o nome era o mesmo pessoal que dava o nome para as operações da Polícia Federal. Polícia Federal. Sensacional. Acho engraçado que tem algumas operações da Polícia Civil, Polícia Militar, que eles tentam colocar alguns nomes interessantes, mas não fica legal, né, cara? É. Mas beleza, aí ele sobreviveu e ele encontra a filha dele no futuro, que já tá veinha, né? E aí acaba o filme. É, aí ele vai depois resgatar a doutora Brand, né? Que tá lá no planeta do Edmund. Pois é, aí que era o planeta que era pra eles terem ido primeiro, né? Aí ele dá volta lá, sei lá. E no final a resposta pra todos os problemas do mundo e do universo vira o amor. Não, assim, o rapto da aeronave pra fugir, né? Dar uma voltinha ali no espaço já é... Porra, aquilo ali é mega... a segurança é foda daquilo ali, não dá pra você simplesmente tipo, pegar a chave do carro e sair correndo, ali já é uma coisa estranha, realmente o final acho que deixa a desejar, mas não ofusca o restante do filme, na minha opinião. O filme é lindo, do começo é bonito. Alô, Cris, é lindo, tudo lindo. Vamos lá, vamos finalizar com notas. André Alexandrino, depois dessa nossa conversa, depois de lembrar os melhores momentos de Interestelar, qual é a sua nota final para este filme de Christopher Nolan? 15 segundos antes de dar a minha nota final, vou dizer que vou resumir o filme na minha opinião. É uma análise da vida, né? Falando das incoerências, incertezas, e a mensagem é o seguinte: faça a sua parte. Viva e dê o seu melhor. E tente ser maior que puder, porque você, na verdade, é infinitamente, infinitamente minúsculo. Então, se no seu trabalho o seu chefe dá um plano A, saiba que não é o plano dele. O plano dele é o plano B, mas ele quer que você faça. Então ele te disse o plano A. A minha mensagem é essa. Eu daria nota 8.7 pro filme. Muito bem, nota boa, nota boa. Continua nota quebrada só pra ser entendido. Aproveitando aí o André, o Elinho que puxou a questão da nota do André. Elinho, e você que achou tudo lindo, tudo maravilhoso, qual é a nota que você dá para Interestelar? Nota 10 milhões. Lindo, o filme é lindo, lindo, maravilhoso. Foi o melhor filme do ano de 2000 e final 14, começo 15. Eu não sei, é porque eu não sei. Eu assisti esse ano, 14, mas acho que foi lançado no final 14, do ano passado, né? 2014. Pra mim, o melhor filme que eu assisti nos últimos 6 meses. É um filme lindo. É, maravilhoso. André Teixeira, mais conhecido como André Arc e Flecha, ou agora André Arrow. É, isso aí. Eu não sou muito de dar nota pra filme, mas assim, no caso de Interstellar é mais fácil porque é um 10 também, tranquilo. Eu acho que... Olha aí. Acho que o filme é muito bom em vários aspectos. Assim, são atores que estão numa performance excelente. É, essa, a Murphy pequena com ela adulta, eu acho que ficou uma química muito bacana assim, entre as atrizes. Ficaram muito legal. Às vezes, quando tem esse personagem mais velho, o cara não tem nada a ver. Eu acho que essa Murphy ficou muito legal. A música do Hans Zimmer também é espetacular. E assim, é um filme que ele é muito antenado com as leis da física, né? As leis da física que a gente conhece, né? Tem vários astrofísicos que elogiam pra caramba esse filme, né? E essa história do buraco negro, aquele disco de acreção que aparece, né? É interessante que ele é o buraco negro mais real que a gente já viu. Isso. Mais do que nos livros, mais do que documentário Discovery. E essa imagem do buraco negro do filme, ele é utilizado para estudos acadêmicos, de tão bacana que ele ficou. Então, assim, é um filme que, além de ser uma diversão maravilhosa, ele contribui para um progresso científico, né? Eu achei um filme espetacular. E direto do Gargantua para Maranguape, onde está Chico Clayton. Qual a nota que você dá? Rapaz, eu queria fazer uma firula também, que nem o André, que nem os meninos fizeram aí. É o seguinte, eu achei um filme muito bacana, porque ele não é como os outros, como a maioria dos filmes, centrado no amor de um casal, enfim, de uma mulher, essa coisa. Ele é o ponto fundamental que eu achei mais legal é a relação que ele tem com a filha, que eu acho isso aí uma coisa muito forte, é o que dá o tom ao filme, é o que dá o sentido de humanidade ao filme. Eu acho isso muito bacana mesmo. E a nota que eu dou pra ele é um Googleplex. Um Googleplex, muito bem. Eu não faço nem ideia do que seja isso. Eu vou explicar. Um Googleplex é 10 elevado a um Google, que por sua vez é 10 elevado a 100. Ah, muito bem. Poderia dar menos pra esse filme. Cisne Alencar, qual é a sua nota para Interestelar? Vai cagar o pau agora. Olha, é o seguinte, eu dou 10. Eu dou 10 pra primeira parte do filme. Eu dou 10 pra parte visual. Realmente essa parte da teoria espacial do buraco negro, né? Da singularidade, todas essas teorias. Pra aquela angústia do espaço-tempo, aquela cena foi sensacional. Eu dou 10. Dou 10 pra trilha sonora, que apesar de eu só lembrar de uma música, mas eu acho que quando uma trilha sonora de um filme, ela fica gravada na sua memória, então é porque ela merece uma nota muito boa. Mas quando cheguei na segunda parte do filme, eu realmente achei que se perdeu um pouco, como eu já falei pra vocês. Eu acho que ficou um pouco exagerado demais nas explicações. Não precisava explicar tanto. Também, como a gente colocou, de repente precisa explicar o básico, mas também não precisa explicar tanto cada coisinha nos mínimos detalhes. Eu acho também que teve um drama desnecessário, até uma tentativa ali meio forçada de criar um romance entre o Cooper e a personagem da Anne Hathaway. Então aquilo ali me incomodou um pouco, quando eu queria estar mais focado na questão da tensão e da resolução do problema espacial e da questão da humanidade, né? E no final ali eu também me incomodou demais aquela cena que ele vai caindo, caindo, caindo, sem ter a explicação científica, tem a licença poética, mas aquela parte ali, cada vez que ele ia caindo e conversando com o robô e com sei lá quem fosse, com ele do futuro, com ele do passado, ali eu ia torcendo o nariz, mas no final de contas é um grande filme, é uma boa diversão, talvez um pouco mais longo do que se possa esperar de um entretenimento, mas é um bom filme, acho que vale a pena, é uma experiência legal, é uma iniciativa inovadora. Mas qual é a média nota final? Nota final. A nota final é... 3, não, não brincadeira. Ah, é isso, cara. Eu vou ficar na média, como vocês falaram média aí, eu vou ficar na média, vou colocar um 7, que é um bom filme, mas pra mim não passa nada além disso. Então, toca! Quem acompanhou a gente nessa viagem intergaláctica? Bom, a viagem intergaláctica hoje foi acompanhada por uma banda criada em 1999 em Fortaleza. E antes de dizer o nome, eu vou dizer quem compõe, que talvez seja mais importante que o nome. Luizinho Duarte, baterista, violinista e arranjador. Talvez seja o maior baterista do Ceará, posso afirmar com muita segurança. Heriberto Porto, flautista. Júnior Primata, baixista. Ítalo Almeida, pianista e acordeonista. Eu estou falando da Marimbanda. A Marimbanda é um grupo instrumental que tem dois trabalhos principais lançados. E eu vou citar o primeiro trabalho, que tem o mesmo nome da banda, que é o Marimbanda, né? Perfil Musical, que é um CD de 2001. Então foi o Marimbanda hoje no... Então toca! Beleza, então hoje a gente falou sobre Interestelar, com um pouco de atraso aí, mas o importante é que a gente falou sobre esse filme muito bom. Sugerimos aí para todo mundo assistir, mas se você chegou até aqui, provavelmente você já assistiu o filme. Mas se você quiser conversar com a gente, manter contato, é só mandar e-mail para podcastnhs@gmail.com ou no Instagram e Twitter, @podcastnhs. Ou então também, se você quiser escutar os episódios anteriores, é só digitar www. Aliás, não precisa mais digitar www, vocês sabiam disso? É só... Hoje em dia não precisa, é só colocar podcastnhs.blogspot.com e vai ter todos os episódios anteriores lá pra você escutar. Lembrando também que toda terça-feira tem episódio novo, então fica ligado aí, entra lá no nosso feed pra assinar também, se você não quiser no navegador, é só no seu aplicativo no Android ou no iOS, procurar lá podcastnhs e assinar o feed, que toda terça-feira vai ter episódio novo e você vai ser avisado lá nas notificações, beleza? Então é isso aí, galera, valeu e até a próxima terça-feira. E aí a conclusão, né, mais uma comprovação de que a gravidade, no caso do Sol, distorcia, né, essa relação espaço-tempo. Rapaz, vocês estão nesse nível, é, de conversa. eu tava o Alinho veio pra fora. Defender se o filme era bom ou se era ruim. Pô, não ia é, dizer tava... bom, não, ruim. Eu tava de fora aqui só ouvindo, digo, vixi, pra que eu entrei nessa desgraça agora? Esse buraco negro, hein, amigo? Eu não sei nem o que diabo é que eu falo. Então lembrando que quem quiser falar com a gente, todo mundo já decorou aí as redes sociais, os contatos com a gente, alguém quer arriscar de cabeça aí? Cara, podcast NHS em qualquer coisa aí que você vai achar. Ux. Muito bem, essa foi uma desculpa esfarrapada, uma resposta de quem não sabe. Sidney, gravidade ou interestelar? Gravidade, nah. 1000 vezes. Gravidade Googleplex. Sereia. Aí sim. É.